Tango November Eco, passa 160 agora, chama o centro em 13325, alterna 251, solicite diretamente ao centro Recife. 3325-251, grato, bom dia. Bom dia. É 6312, desse mantenha 2000 pés, 1015 ajuste, informe localizador. 2000 pés com 1015, reporta lei localizador, 10, chama 6312. O meu mic é com o Vitor, controle. Tá bom. Gente, mantenha-se em condições visuais. 1015, ajuste e informe através de Pituaçu. Aliás, 3304 complete final ILS 2, 118.6. 18.6, obrigado, daqui a pouco. Mike é com o Vitor, sube e mantenha 2000, informe atingindo, aguarde vetores para sequenciamento final do ILS. Salvador, está 3304, bom dia, agora duas milhas externas, baixão travado. São 3304, vento 12 grau 08 nós, livre pouso, pistola 0. Livre pouso no 0, está 3304, estou confirmando o vento? Vento 12 graus 08 nós. Obrigado. João 07, ali mantém no 7. Ali mantém no 7. Quer com o Vitor, voo e Duna da presente, mantendo 2000 pés. Duna da presente, mantendo 2000 mais que é com o Vitor. Guardião 07, mantém a posição. A 1970 nós, tá livre descida até 3000, 1015 ajuste. Ok, reduzindo para 1970, para 3000, 1015 ajuste, 2970. Tribo Edu, né? Vetor para espaçamento, mantenha presente proximamente ao localizador. Vê se mantenha 2000. Ok, vai manter presente pro Alexandre 2000, 5217. Vento 190 graus, 089. Fênix 40, ele mantém o 90. São 3304, Solos 26, Soluna 21, decimal 9, bom dia. Decimal 9, bom dia. 86. 86, muito obrigado, tchau. Trip 5217 para o localizador, curva esquerda, para o A140. Esquerda, 140. 304, livrou na sua escuta. 304, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette 10, 3304. Mari para o 050, vigilante, 1298, informa que perdeu contato com o centro. Que sente? Se livre decolagem, pistão no zero, vento 190 graus, 089. Salvador, muito bom dia, Guardião 07. Dia 07, corredor Axé, reporte final para pouso em Ondina. 07. Aliás, pinta no zero. O Xené 6312, mantém aproximação, guarde pista livre. 6312. Dia 107, acione o código 0107, ainda não recebo. Ok, acionado, guardião 07. Dia 312, vento 190 graus 089, livre pouso, pista 90. Pouso autorizado, pista 90, Xané 6312, vento. X40, decola os 28, controle 1 no 9, décima 8, bom dia. 198, bom dia. Controle é o Fênix 40, restrito a mil pés, corredor forte. Um minuto, cópia. Isso aqui. Presente, está autorizado a manter na mil pés, curva na 073, radial 073. Autorizado, Fênix. 3073, aguarda para sair da restrição de mil pés. Quem está livre a restrição agora? A atitude solicitada foi 1500 pés, confirma? Afirmativo, passar 1500 pés. Subir e manter a 1500 pés, está livre. 1500 pés, vai interceptada presente a 073. Trip 5217, complete final ILS, torre 118.6. 5217. Solo, último Xanar 6225. PS, baixar travado. Bom dia, 35297, número 2 para pouso, mantém aproximação, guarde pista livre. 5297. Brasília. Qual a rota que você preencheu? na rota Momo Nitza Fuedo pelo Whisky 10. Você vai sair nessa saída mesmo, em Momo, Momo Alvo, após Alvo, rua direto Nidza, e Nidza conforme a rota. Ok, muito obrigado. RJ Mili estimando pouso aos 43, 10043. Gente, 1015 ajuste, informe próxima fala de Itapuã, Lima Bravo Alfa. Vai formar no farol e está mantendo 1000 pés devido a condições meteorológicas. Gente. Mike é convido para interceptar o curso do localizador, curva à direita, vou ir na proa 060, informe estabilizado. 060, Mike. Salvador, Guardião 07, final em Ondina. Ok, frequência livre para pouso, Guardião 07. Perfeito. Obrigado, cara. Mike, é cruzita 060. Cinco, dois, nove, sete, livre pouso, vento 190 graus, 08 nós. 5297. Livre táxi, chantaram cruzamento, só estão botando assim. Azul 4298, desse mantenha 2000 pés, 1015 ajuste, forme localizador. 2015, formará localizador, 4298. 312, via Índia, portão 03. Oh, obrigado, senhor, via Índia para o 03, obrigado. Azul 91364. Cópia, Brasil 3. Azul autorizado a Recife, nível 370, 9 para o índice de 58. Decola da 10, com esquerda, na Bucaracaju. Controle 198 e o transponder 5464. Autorizado a Recife, nível de voo 370, para o índice 58, da 10, curva esquerda posse, Bucaracaju. O controle 198, transponder 5464. Azul correto, Barra Branca. Mike, a corrida está estabilizada no localizador. T, complete final ILS, torre 118.6, Mike, a corrida. 118.6, graça, até a próxima. Torre, Mike Acovito, no Capitão Localizador. Torre, copiou, Mike Acovito. Mike Acovito, mantenha aproximação. Vento 1900 grau 08 nós, ajustão 05. O Mike Acovito informa que na até. Fora dos filhos, abandonará para Zona Sete, cara. Gente, Mike Acovito, reporte então no ponto de cancelamento. Reportará no ponto de cancelamento, Mike Acovito. Autorizado cruzamento, táxi Quebec Mike, chamando para ingresso na Lima. Do quilo em curso, aguarde cópia, conquista. Guardando, 23. Livre táxi, se chama para o cruzamento, Juliette Bravo Delta. Afirmativo, está autorizado, cruzamento e chama para ingresso no Pátio 1. Total, good morning, Papa Tango, Mike Foxtrot, Quebec. Mike Foxtrot, Quebec, clear taxi, report to cross runway 17. Report to cross runway 17, Papa Tango, Mike Foxtrot, Quebec. Mike Foxtrot Quebec, clear to cross on A17, taxi via Quebec, Mike Lima, report to get in apron 1. Okay, clear to cross on A17, taxi by taxiway Mike Quebec and Lima, we report to apron 1. Mike Echo Vitor, librando a 10 para 17. Estou em Salvador, Lima Bravo Alfa no farol 500 pés. Lima Bravo Alfa, reporte sobre o farol de Itapuã. Bravo Alfa. Copiou Mike Eco Vitor? Mike Eco Vitor, cancela os 37, chama no final. Cobrando a final do 37, Mike Eco Vitor. Localizador azul 4298. 4298, complete final ILS, torre 118.6. 118.6, 4298. 22, mantendo a Lima Bravo. O vento agora 1900 graus com 0,6 nós, ajuste 1900 no 5. Teria condições de prosseguir para a cabeceira 35? Positivo. Estão para cabeceira 35, estão autorizados aproximação e manter voo pairado sobre a 35 aguardando para táxi sobre a pista. Se a gente não aproxima para a 35, mantém o pairado aguardando para táxi. Bravo. Mike, Eco Vitor, final. Mike, Eco Vitor, livre pouso, vento 1900 graus, 0,6 nós. Estou em Salvador, bom dia, azul 4298. Sim, para baixar a travada. Azul 4298, vento 1900 graus, 0,6 nós, livre pouso, pistão no zero. Reporta o tráfego, helicóptero vai aproximar a cabeça, para a cabeceira 35, sem interferência com a sua aproximação. Cliente, autorizado pouso na 1-0, 4290. Decolar 1-0, direita, gole Eval, após Eval direto, controle 19-8, transponder 5457. Autorizado com pista, nível 260, decolada 10 por curva direita, na gole Eval, transponder 5457, controle 119-8-2283. Passarelo correto, reporte pronto. Está pronto para posicionamento, na revolta 14. Meia-meia-três, cópia. Mostra a cópia, 3, autorizado Guarulhos, nível 3, 4-0, na Perisca 5-0. Decolagem da 1-0, curva direita, da El, Leda, Bridge. E Bridge intercepta a sua rota, o controle 198 e o transponder 5473. Só corrigindo, o após ler do senhor é o Abdev. 163 para Guarulhos, nível 340, pegada 10, com curva à direita, saída Tael, Leda e Bidev, Aperuísco 50. Transponder 5473, controle 119.8 para o TAN 3663. 3663, correto, reporte pronto, tô no porta 4. Reportará 3663. Para o táxi, azul 9136, tem 105 a bordo. 3 horas e 40 de autonomia e alterna Maceió. Juliette Alfa, ajuste 1015, 18612, no ponto 0. 18, Juliette Alfa, 18612, azul 4236. Solo, bom dia, Xanar 6225. 6225, bom dia, Brasília, informação Kilo, segundo para cópia. E aguardando. Solo, a Rafa Rosário, pode seguir azul até o 43? Afirmo, três tráfegos na linha autorizada, até o Pátio 3. Ok, até o Pátio 3, tá, Roberto? Passareira, guarde e puxa. Guardando, gente. Total, para passar com o Mike Fox, Touch Quebec, on Taxway Lima to Tax Fuel 8.3. Following the 2 Charlie 402, you're clear to cross runway to cross apron 1, taxi to apron 3. Okay, we'll follow the traffic to apron 3. Papa Tango Mike Fox Trash Quebec. Solo 298, solo 42, solo 121, decimal 9, bom dia. Troca pro solo após liberar a pista, bom dia, obrigado, até daqui a pouco. Bravo Alfa, solo 42, tem livre táxi sobre a pista, reporte livrando. Bravo Alfa, iniciando táxi. Solo Salvador. Bom dia, o azul 4298. 4298, bom dia, Alfa, reporte antes da Juliette. Azul 4298, vai manter antes da Juliette. Lateral antes da Juliette, 4298. Voo no 6225, Fábio. Prossiga! 6225, autorizado Brasília, nível 320, decolagem no zero, com a esquerda, saída Momo Albo. Após Albo, voa direto Nizza, e Nizza conforme a rota do seu plano. Controle 198, transponder 5503. Torre. Ah, ok. C4861, não? Afirmativo, 6225, autorizado 320, Brasília, Momo Nizza, Momo Aldo, Aldo Nizza, depois falta conforme o plano, nível 320, decolada 10, curva esquerda, controle 119.8, transponder 5503. 6225, correto, reporte pronto. Reportará. Salvador é o Rio 5973. Abaeté, escute aquilo, aguarde cópia, Guanambi. Recife, confirme. Ok, vai manter a radial anterior, vai prosseguir na missão investigando contato. Gente, chame a defesa aérea conforme coordenado. Gente. O passareiro 223 para o táxi com 40, Salvador, 3 horas e 51. 3 51, qual o POB do passarelo? 40. 40, Juliette Alfa 186.0, ajuste 1018. Juliette Alfa 186.1, 2223. Solo, ABT 4861. 4861, como recebe? Tem você. Cliente, o Abaeté, aguarde Fobin, informação quilo. Aguardando, paciente. Sala da 3663. 3663, autorizado, puxa, reporte táxi. Autorizado, puxa, reportará o táxi, então 3663. 1935, bom dia. Confirmando 198, controle. Foi isso então agora, obrigado, bom dia. O azul vai dar passagem ao passaredo, após o mesmo portão 8. Após a passagem do passaredo, portão número 8, azul, 4958. 9136. Botango, copo. Ah, Botangão, prossiga. Autorizado, conquista, decolagem da 1-0, curva direita. Pera, igual legal, após direto, nível uma centena, controle 19-8 e transponder 5463. Posição foi autorizada uma centena para a vitória da conquista, decolando 1-0, a curva pela direita na Golival, o transponder 5563, o controle 1935. Controle 19-8, transponder 5463. Opa, então 5463, 19-8, obrigado. Correto, parte 3, reporte para o acionamento. Para o acionamento. O azul retomou o táxi para o portão número 8. Azul apresenta 8. Até a próxima cópia. Sim, Matheus. Já está autorizado Guanambi, uma centena, decolagem no zero, curva à direita, gol leval para direto. Controle 19-8 e o transponder 5502. Autorizado Guanambi, uma centena, decola 10, direita, gol leval direto, 19-8, 5502. Vai ter correto, reporte pronto. Rio 5973, cópia. Afirmativo. Correio autorizado Recife, nível 310, pela Perisco 58. Decolagem 1-0, curva esquerda. Sai da PUC, Aracaju. Controle 19-8 e o transponder 5405. Gente, aprovado conforme 310 para Recife, na PUC, Aracaju. Na Aperisco 5.